Big Ed. E meu mano, Dirty on the Beach, vem que tem vagabundo. Vem que tem, a vida me ensinou a não dar mole pra ninguém. Então vem, vem que tem, vem, vem que tem, vem, vem que tem. Meu respeito eles não compram nem com mil notas de 100. Favela, cabe em sete velho, coro na capela cantando amém. Não, mano, não sei quem mandou. Eu não sei quem era e nem quem falou. Ratatatatatatatatatá. Na cara do X que entrego teu parça. Se tu delato eu te pego na rua. Nem que seja a última coisa que eu faço. E passa direto pra não ter que olhar na minha cara. Quem traz confiança de alguém não vale o cheiro da merda que caga. Vida é difícil pra quem tem mil risco. Então preste bem atenção no que eu te digo. Alguns vão te amar por tudo que tu faz. Outros vão te odiar pelo mesmo motivo. Então vem que tem. A vida me ensinou a não dar mole pra ninguém. Então vem, vem que tem. Vem, vem que tem. Vem que tem. Meu respeito eles não compram nem com mil notas de 100. Tomo pernado, onde seu status não vale de nada. Fundamento só quem segue pode continuar tua saga. Humildade pra subir, chegar em qualquer quebrada. Corto num conto de fada, dançando em ponta de faca. Enquanto eu tô com a cara de vó, na pista tomando meus porres. Ele tá dentro da casa da vó, se matando vendo vídeo porno. Ontem tava ostentando, bancando tudo pra todos. Hoje que ficou durango, quer vir acharcar meu bolo. Din, quero sim, senhor. Corra atrás botando a prova o que a vida me ensinou. Foda-se ostentação, eu quero mais. Eu guardo dinheiro, podia meu filho ser patrão. Não se fudei ajudando pedreiro.